mais que um programa. O Som da Tribo. Agora, na fita, na faixa, na ideia, a 96 manda. O Som da Tribo. O Som, o som da tribo. Dicas, informação, música e tudo que rola no planeta pop rock. Na ideia, o Som da Tribo. Segura a onda, baby. O Som da Tribo. E aí, baby, vai encarar? O Som da Tribo. Pontualmente 7 horas. Boa noite, é o Som da Tribo. Na sua área. Na sua casa. No seu carro, no seu trabalho. Onde quer que você se encontre. Na internet. Som da Tribo na área. Até as 9 da noite, via 96 FM e iconquista.net. Então, Som da Tribo pela 96 FM e www.iconquista.net. .net, a galera que está retransmitindo aí o Som da Tribo via internet. Aí se você quiser desde já participar, interagir com o Som da Tribo, é muito fácil. Tem o nosso MSN, sondatribo@hotmail.com, sondatribo@hotmail.com. Aí se você quiser mandar um torpedo via SMS, é muito fácil, 88319050, 88319050. Tem os brindes, como sempre, do Som da Tribo, tá valendo um kit água de cheiro Ideale Unissex, renove-se na água de cheiro, hein? Shopping Conquista Center, primeiro piso, 3421-2039. Tá valendo uma camiseta Simple Red. A tour de despedida 2010, oferta do CCAA, sorteio, segundo sábado de maio, hein? Então, na próxima semana, uma camiseta do Simple Red. A tour de despedida passou pelo Brasil, CCAA tá dando essa camiseta pra você, sorteio aí no próximo sábado. Tá valendo também um CD da banda Ladrões de Vinil. Se você quiser seguir o Som da Tribo no Twitter, twitter.com/somdatribo, tem a nossa comunidade no Orkut, enfim, vários canais para você entrar em contato com o Som da Tribo, além do telefone aqui da rádio, 3421-1507. Tinha medo tal João do Santo Cristo, era o que todos diziam quando ele se perdeu. Deixou pra trás todo o marasmo da fazenda, só pra sentir no seu sangue o ódio que Jesus lhe deu. Quando criança só pensava em ser bandido, ainda mais quando com um tiro de soldado pai morreu. Era o terror da cercaninha onde morava e na escola até o professor com ele aprendeu. Ia pra igreja só pra roubar o dinheiro que as velhinhas colocavam na caixinha do altar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que aquilo ali não era o seu lugar. Ele queria sair para ver o mar, as coisas que ele via na televisão. Juntou dinheiro para poder viajar, escolha própria, escolheu a solidão. Comia todas as menininhas da cidade, de tanto brincar de médico, às 12 era professor. Aos 15 foi mandado pro reformatório, onde aumentou seu ódio diante de tanto terror. Não entendia como a vida funcionava, discriminação por causa da sua classe, sua cor. Ficou cansado de tentar achar resposta, comprou uma passagem, foi direto a Salvador. E lá chegando foi tomar um cafezinho, encontrou um boiadeiro com quem foi falar. O boiadeiro tinha uma passagem, ia perder a viagem, mas João foi lhe salvar. Dizia ele, eu tô indo pra Brasília, nesse país lugar melhor não há.

som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas 15 minutos, som da tribo rolando pra você via 96 FM e conquista.net. Você curtiu Vivendo do Ócio, Fora Mônica, Tia Anastácia, Faroeste Caboclo, as duas primeiras aqui do som da tribo. A Popstar do Som da Tribo já chegou na área. Boa noite, Jaqueline e Jack. Boa noite, Cortes. Boa noite, galera. Som da Tribo. Tudo legal, Jaqueline? Tudo ótimo. Aí, beleza. Vamos falar das baixarias que estão rolando na cidade, porque não adianta a gente falar que a cidade está violenta, que nada funciona, etc, é, etc, Cortes. Etc. Ontem mesmo teve um rapazinho saindo da tiroteio, festa, né? não tem nada. Foi uma violência, assim, não tem nada a ver com crime organizado nem nada. Foi briga entre eles lá. Ninguém fora sabe. Da festa já, não tinha nada a ver. Também com a festa. Uhum. Fora o Bloco Macicas, que foi assaltado. Pois é, um absurdo aquilo, Cortes. É, numa galeria movimentada. Duas horas da tarde. Meu Deus do céu. Um minuto. A cidade tá passando jornal hoje. Jogada as traças aí. Salve-se quem puder. Cuidado pra onde você vai, com quem você anda. Falta quebrando. Salve a segurança pública da Bahia. É um exemplo para todo o Brasil. Principalmente aqui em Conquista. A segurança é ótima. Tá bom. Tá massa. Ô, Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera? Hoje tá valendo um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. O telefone é o 3421-2039. Também uma camiseta Simple Red. Tour de despedida 2010. A oferta do CCAA e o sorteio é no segundo sábado de maio. Próxima semana. É, tá pertinho. E um CD da banda Ladrões de Vinil. É só ligar pra cá, 3421-1507. 3421-1507. E você participa, interage, pede seu alô também. Tem uma super promoção Dia das Mães aí também, né, Jack? Pois é, Cortes. Pro Dia das Mães, a Água de Cheiro preparou uma promoção especial que está valendo. Você ganha uma colônia nas compras acima de R$95. É isso mesmo, vá até a loja Água de Cheiro, adquira ótimos produtos e ganhe uma colônia. A Água de Cheiro fica no Shopping Conquista Center, primeiro piso, ali na Praça Tancredo Neves, no Shopping Conquista Center. Qual é a promoção? Só a promoção aí da Água de Cheiro? Acima de... A promoção é o seguinte, você compra acima de R$95 e você ganha uma super colônia Água de Cheiro. Beleza, então participe aí, liga pra cá, 3421-1507, peça seu alô. Concorra aos brindes do Som da Tribo. Essa é a ideia do Som da Tribo. O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, no Viela Sebo Café, tem Dani Marques. Muito pop, MPB. O Viela Sebo Café fica na rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Também hoje, sábado, lá no Fuso Horário, tem Eduardo Luz. Às 9 da noite, o Fuso Horário fica na rua João Abuchidid, no bairro Candeias. Às 11 horas, tem música ao vivo no Apogeu, que fica na rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No próximo sábado, dia 8 de maio, às 7 da noite, no Teatro Carlos Jeová, tem Somos Rock, com The Simpsons e Cia, Marcelino El Tosco, The Edsons e Herdeiros da República. Folk, punk, rock, samba e poesia. Ingressos no local apenas R$2. Dia 27 de maio, quinta-feira, às 8h30 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noite Fora do Eixo, com Nublado da Paraíba. Ingressos R$5 à venda no local. E já está havendo o CD da Ladrões de Vinil, o Demo, e também da Cama Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu lá na Letras e Prosa. E aproveita e acessa aí a mais nova mídia alternativa da internet. É só acessar sondatribo.blogspot.com, uma extensão do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas, colunistas, um coletivo alternativo na internet. Acessa aí, você também confere o programa, né, Cortes? Você que perdeu o Som da Tribo aqui ao vivaço, depois vai estar lá disponível para você conferir. Isso aí. Você, se tiver alguma coisa interessante da cena alternativa, vamos ter várias pessoas participando aí do blog do Som da Tribo. Sondatribo.blogspot.com. Aproveita, acessa blog do Anderson.com, blog DJ Davi.com, plugwebradio.com e conquista.net e distintivoblue.blogspot.com. Beleza, manda um abraço aí para a Bárbara Sky. Eu esqueci o sobrenome, Bárbara. Liga pra cá, é Bárbara. Bárbara Sky. Bárbara Sky. É, alguma coisa aí. Ela pediu pra gente tocar o AC/DC, já que o Homem de Ferro 2 está aí nos cinemas. Pois é. Vamos tocar a trilha, o tema do Homem de Ferro. Ainda que é dublado, mas... Tá rolando já aqui em Conquista? Já tá rolando. Ô, Conquista tá evoluindo. Pois é. Filmes comerciais, bem fácil. Não, assim, tá tocando... Tá passando, assim, junto, é mais dublado, velho. É, né? Aí muita gente não vai por conta disso, é fogo mesmo. Então tá rolando o Homem de Ferro, então vamos tocar o tema do Homem de Ferro. Beleza. The Tribe Sound. And then, baby, are you here? O som da tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7h28, você curtiu Stone Temple Pilots, Between Lines, antes AC/DC Shot to Thrill, para nossa amiga Bárbara Skywalker, que é fã do Homem de Ferro e AC/DC. Ela disse que mesmo dublado o filme é bom, vale a pena assistir. Beleza, o filme com certeza é bom. Manda um abraço aí para Tony Beleza, Terezinha aí na Conquistinha. Tony, já está sentando, Tony? Tom, tem que melhorar. Beleza, abraço aí para Tom e Beleza e Terezinha aí na Conquistinha. Também para Ana Borges e Pikachu no Guarani. Ana Borges e Pikachu no bairro Guarani, sempre ouvindo o Som da Tribo. Madison Almeida também no Inocop 2, ele que não perde um só Som da Tribo. Tem alô pra alguém aí, não tem, Jack? Tem sim, curte. O Alex lá do Ibirapuera quer ouvir Slipknot e oferece pra toda a galera roqueira de Conquista. Vai ligando pra cá, 3421-1507. Se quiser, manda seu torpedo também. 8831-9050. 8831-9050. Participe da nossa comunidade no Orkut. Tem o nosso Twitter também, Twitter do Som da Tribo. É só seguir. www.twitter.com/somdatribo. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Show de Cassia Eller, de 1996, é lançado em DVD. Em 1996, a cantora Cassia Eller se uniu aos violinistas Walter Vilaça e Luciano Maurício para uma turnê baseada apenas no som dos violões, com arranjos mais intimistas de músicas do seu repertório. Essa turnê resultou no álbum Cássia Eller ao vivo e também em um especial gravado em São Paulo e exibido na época pela TV Cultura. Este especial agora chega às lojas em formato de DVD, com o nome de Violões, via Cultura Marcas Universal Music. Além de trazer 15 músicas apresentadas no show, o DVD tem como material extra entrevistas feitas com a cantora em diferentes edições do programa Metrópolis da TV Cultura. Master of Puppets, eleito o melhor álbum de metal de todos os tempos. A revista inglesa Metal Hammer e o site musicradar.com se uniram para promover uma votação para eleger o melhor álbum de heavy metal de todos os tempos. O escolhido foi o terceiro disco do Metallica, Master of Puppets, de 1986. Músicos e fãs participaram da eleição, que recebeu mais de 6 mil votos. Ao total, a lista mostra 50 discos mais votados. A lista completa, com os 50 melhores álbuns de metal de todos os tempos, segundo a votação, está disponível no site www.musicradar.com. A gente confere aqui as 10 primeiras. Em primeiro, Metallica, Master of Puppets, 1986. Em segundo, Iron Maiden, The Number of the Beast, de 1982. Guns N' Roses, Appetite for Destruction, de 1987. Em quarto, Metallica, Ride the Lightning, de 1984. Em quinto, Slayer, Rain on Blood, de 1986. Em sexto, Megadeth, Rust in Peace, de 90. Em sétimo, Black Sabbath, Paranoid, de 1970. Em oitavo, AC/DC, Black in Black, de 1980. Em nono, Pantera, Vulgar Display of Power, de 1992. E em décimo, Iron Maiden, Power Slave, de 84. O que você achou, Curtis? Essa relação aí tem muita gente que discorda, mas... essas listas que os ingleses sempre fazem... Na verdade, uma votação da galera e de alguns... pela internet, né? É. Prevalece aí a galera mais nova. Agora, geralmente, o pessoal mais antigo não participa dessas votações. Agora, que esses três primeiros são realmente álbuns fantásticos. Então, repete aí os três primeiros aí, Jack. Metallica, Master of Puppets. Em segundo, Iron Maiden, The Number of the Beast. E em terceiro, Guns N' Roses, Appetite for Destruction. É... três beleza. Clássicos. Quem curte heavy metal, sabe. Chegou dois torpedos aqui. Tá pedindo pra tocar a música Miracle Man, de Ozzy. Valeu, o Léo que está pedindo. Também tem outro torpedo aqui, de Paula Babilônia. Paula, não entendi nada do que você escreveu aqui. Desculpa a minha ignorância. Só sei que ela tá pedindo pra me mandar um abraço pra ela, Paula Babilônia, e Darius aí no Mirante do Candeias. Hoje eu não ouvi falar, eu não entendi bem direito aqui não, viu? Não sei se eu que não estou sabendo ler direito. Beleza, Paulo? Tem mais recado aqui com o Rafael, do Morada dos Pássaros, quer ouvir Slipknot. Não. Skid Row, é isso, Débora? Skid Row, me oferece pra Maiane, também a Kelly do Morada dos Pássaros. E Disseu está ouvindo o Som da Tribo e manda um alô pra Miguel. Grande Disseu Góes, sempre ouvindo o Som da Tribo. Grande Disseu, professor aí do curso de comunicação e jornalismo da UESB. Será seu professor em breve. Será, né? Meu professor já. Arquivo Nacional. No Arquivo Nacional você vai curtir hoje, anos 80, e Capital Inicial e o Traje a Rigor. Arquivo Nacional, o Som da Tribo. Identidade, buscamos identidade. da tribo. O som da tribo. O som da tribo. Thank you. Arquivo Nacional. Aí no Arquivo Nacional você curtiu o Traje a Rigor terceiro, antes Capital Inicial Independência. Arquivo Nacional, muito bom a gente relembrar essa galera aí, oitentista. É ou não, Jaqueline? Muito bom, viu, Curso? Jaqueline estava falando aí da galera colorida que está aí invadindo a nova moda, a nova pois tendência. É, tão engraçado. A criatividade, assim, Curso, né? Se falar, né, pelo menos, pô, nossa influência é essa e tal, acho bacana. Agora falar que tá criando moda, bicho. Isso aí tudo rolou nos anos 80. Todo mundo já viu aquilo. Essas roupas coloridas colorida, essa coisa horrorosa. No Rock in Rio de 1985 já rolava muito isso aí. Pois é, e assim, qualquer um que acessar os arquivos aí vai ver todas aquelas referências. Nina Hagen, e aí o povo por aí diz, vai, muita gente que aparece escolhe, dizendo que perdeu a vergonha de tirar aquelas roupas do armário. É, estão usando as roupas coloridas. Ah, tá bom. Talking Heads já fazia isso, muita gente já fazia isso. Nos anos 80. Era o que bem tinha. É verdade. Manda abraços aí para Aldo Pereira, Josiane, Ana Júlia, George, a galera aí do loteamento Bateias. Vamos a um breve intervalo comercial, já já tem mais Som da Tribo, mas antes disso, o que tá valendo aí pra galera, Jaqueline e Jack? Tá valendo um kit Água Tira Ideal e Unissex, também uma camiseta Simple Red, tudo despedida 2010, oferta o CCAA e também um CD da banda Ladrões de Vinil. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. Sondatribo@hotmail.com. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. O Som da Tribo. Dia das Mães, Espaço X. Neste Dia das Mães, o Espaço X está cheio de opções para você presentear. São relógios, confecções, roupa íntima, bolsas, cristais, frasqueiras, porcelanas e muitas utilidades. Então, Dia das Mães, você sabe, é no Espaço X. Espaço X, Alameda Ramiro Santos, 50 no centro. Telefone 3086-1050. Dia das Mães é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. Você está ouvindo o Som da Tribo. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante. Uma gringa linda chega para você e pergunta. Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem. Invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask who met where? What? E termine irritado dizendo. Ah, você não fala inglês. Não tem jeito. Ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. O Som da Tribo. Agora, galera, TIM de Conquista e Região tem Metrópole TIM. Tem Metrópole TIM. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole TIM. Conheça Metrópole TIM. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole TIM. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole TIM. Metrópole TIM. O Som da Tribo. Ânima. Essência. Alma. Ânima Pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Ânima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Ânima Pop, coleção outono-inverno 2010. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 7 horas e 45 minutos, rolando o Som da Tribo pra você até as 9 da noite, aqui pela 96FM e pela iconquista.net. Muito bom a gente falar quem apoia o Som da Tribo, a galera que acredita no projeto Som da Tribo. O Espaço X presente aqui, Dia das Mães é no Espaço X, Colégio Opção, quem pensa grande escolhe o melhor, hein? Colégio Opção, comprovadamente o melhor. super cursinho pré-vestibular da Opção. Matrículas abertas. É só ligar 3422-7000. Tem colégio Opção no centro e colégio Opção no Candeias. Água de cheiro. Renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Super promoção, Dia das Mães. Comprando acima de R$95, você ganha um super brinde. Então, só prestigiar a mamãe aí com presentes da Água de Cheiro. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Outono e Inverno 2010. Anima Pop fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. E Metrópole Team, moda pra galera Team. Rua Ernesto Dantas, 85, no centro. Mande e-mail para o Som da Tribo. Tem o nosso MSN funcionando aí. Sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut. O Twitter do Som da Tribo. twitter.com/Som da Tribo. Tem o nosso SMS, Torpedo, hein? É só mandar 8831-9050. 8831-9050. Mande seu Torpedo. O Som da Tribo. É parada obrigatória. O Som da Tribo. Da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 7 horas e 54 minutos, rolando o som da tribo, via 96 FM e iconquista.net. Você curtiu Serge Tankian, The Shared, Green Day, Last of the American Girls, aqui no som da tribo. Tem abraços pra alguém aí, Jack? Por enquanto, não. Manda aí os brindes pra galera. A galera continuar ligando aqui pro Som da Tribo. Tá valendo um kit água de cheiro ideal, unissex. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. O telefone é o 3421-2039. Também uma camiseta Simple Red. A turnê de despedida 2010, a oferta do CCAA. E o sorteio é no segundo sábado de maio. E um CD da banda Ladrões de Vinil. Jaqueline, recebemos um torpedo aqui agora da Shirley. Shirley está mandando beijo para a sua vovó, a Nair. Nair está ouvindo o Som da Tribo. Ela tem apenas 92 anos. Vó Naí. Som da Tribo é família. 92 anos, parabéns. E gosta muito de boa música. Está ouvindo o Som da Tribo. Então, abraços e beijos aí para Shirley e sua vovó Naí, ouvindo o Som da Tribo aí, curtindo. Falta falar o bairro, certo, Shirley? A vovó Naí, Shirley, é ouvindo bacana, o Som da Tribo, né? Aí pela iconquista.net. Vó Naí, que tem apenas 92 anos e muita sabedoria, muita experiência. Parabéns, obrigado pelo bom gosto de estar ouvindo o Som da Tribo. Abraços aí para Silvani Mendonça, do ponto de táxi aí da Praça do Carvão, Marlon Marcelo e Fabriciane na Vila Serrana. Também Antônio e Elzita Bittencourt, no ponto central do Marçal. Sandra Maria, na cidade de Divisópolis, em Minas Gerais, ouvindo o Som da Tribo. Carlos Dalmada, do Inocop 2, escritor, poeta e pintor, também sempre ouvindo o Som da Tribo. Som local, o Som da Tribo. Ó, no Som local você vai curtir Distintivo Blue, Luar do Pontal e Shaw e os Anéis de Saturno, Caixa de Ilusões. Som local, o Som da Tribo. quando amanhecer. Se tudo quiser voltar ao normal, não deixe isso acontecer. Eu cansei da minha rotina, eu cansei de ser mais um. Eu só tenho uma vida e não vou perdê-la pra qualquer um. Baby, olhe pro céu, há tanta estrela no universo, a vida não é tão cruel. Veja, preste atenção, todo dia a vida lhe diz sim e você sempre diz não. Do valor que a vida tem, o que chamam de riqueza nunca valeu nada e nem ninguém. O som da tribo, o som da tribo. Vida dentro da televisão, mas querem te enganar, é quase tudo ilusão. som da tribo. A cada dia um novo tipo de corrupção. Pode escolher terno e gravata ou arma na mão. O que importa mesmo aqui é a lei de quem tem mais. Isso define quem é escravo, quem é capataz. A natureza destroçada ao chão. Cenários a enriquecer. Tento tirar minhas próprias conclusões ao questionar a caixa de ilusões. É morte, raiva, medo, violência e confusão. Fome, fama, peste, futebol e diversão. Muita vida dentro da televisão, mas querem te enganar, é quase tudo ilusão. É morte, raiva, medo, violência e confusão. Fome, fama, peste, futebol e diversão. A arte muita vida dentro da televisão, mas querem te enganar, é quase tudo ilusão. Local, o som da tribo. Agora são 8 horas e 5 minutos do som local. Você curtiu o Chau e o Zanetti Saturno. Antes você curtiu o distintivo Blue Luado Pontal aqui no som da tribo. Vá ligando pra cá, Jaqueline, o que tá valendo aí pra galera? Tá valendo um kit água de cheiro Ideale, renove-se na água de cheiro. Também tá valendo uma camiseta Simply Red, turnê de despedida 2010, a oferta do CCAA. O sorteio é no segundo sábado de maio e um CD da banda Ladrões de Vinil. Pois é, a Sheila e Dona Naí, a vovó Naí, já mandaram um torpedo pra aqui. Elas estão ouvindo o som da tribo no Alto Maron. Aí, a galera. Datsena também, no Bairro Brasil, curtindo o som da tribo. Tem mais aqui. Shirley Dutra, ela disse que você conhece a avó Naí. Beleza, é Shirley Dutra. Aê. Ah, é Shirley. Grande Shirley. Vai mandando seu torpedo também, 8831-9050, se quiser liga pra cá, 3421-1507, tem o nosso MSN também, sondatribo@hotmail.com. Abraço aí para Antônio Marcos, da rua Nestor Fonseca, no Alto Maron. Breve intervalo comercial, já tem mais Som da Tribo. O Som da Tribo volta já. Segura a onda, baby. E-mail do Som da Tribo. sondatribo@hotmail.com. Ânima, essência, alma, ânima pop, essência dos povos. Venha fazer uma viagem pelo mundo, conhecendo um pouco das diversas culturas pela linguagem da moda e da decoração. Revele sua ânima, vestindo sua casa e decorando seu corpo. Ânima Pop, Avenida Jorge Teixeira, 3421-3629. Ânima Pop, coleção outono-inverno 2010. O som da tribo, tribo, tribo, tribo. Agora a galera Tim de Conquista e Região tem Metrópole Tim. Tem Metrópole Tim. Moda para a turma descolada, diferente, inteligente, antenada e cheia de personalidade. Metrópole Tim. Conheça Metrópole Tim. Tamanhos de 32 a 40. Metrópole Tim. O Ernesto Dantas, 85 Centro. Fone 3421-0848. Metrópole Tim. Metrópole Tim. O som da tribo. Saídas altamente estratégicas para quem não se garante no inglês. Não se garante. Garante. Uma gringa linda chega pra você e pergunta: Hi, it's my first time here. Do you come here often? Muito bem, invente uma língua imaginária e fale o mais rápido que conseguir. You ask who met where do? What? E termine irritado dizendo: Ah, você não fala inglês. Não tem jeito, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. O som da tribo. Dia das Mães Espaço X. Neste Dia das Mães, o Espaço X está cheio de opções para você presentear. São relógios, confecções, roupa íntima, bolsas, cristais, frasqueiras, porcelanas e muitas utilidades. Então, Dia das Mães, você sabe, é no Espaço X. Espaço X, Alameda Ramiro Santos, 50 no centro. Telefone 3086-1050. Dia das Mães é no Espaço X. Dia das Mães é no Espaço X. O som da tribo. O melhor aprova mais nas universidades públicas. Venha para o Opção, o maior índice de aprovados. Pesquise e compare. Assista uma semana de aula grátis com os melhores profissionais. No Opção você tem provas e simulados, módulos que estimulam raciocínio lógico e rápido, sala de informática, biblioteca e videoteca. A estrutura completa para você entrar na universidade. Matricule-se já, vagas limitadas. Opção, o pré-vestibular que todo mundo aprova. Fone 3422-7000. Siga o Som da Tribo no Twitter. twitter.com/osondatribo. Tudo pronto? Vai lá então. Agora são 8:09, rolando o Som da Tribo até as 9 horas aqui na 96 FM e também na iConquista.net. Aí se você tá afim de mandar seu e-mail, é fácil, sondatribo@hotmail.com. Tem a nossa comunidade no Orkut também que você pode participar e interagir. Tem o Twitter do Som da Tribo, twitter.com/somdatribo. Tem o nosso SMS Torpedo, é só mandar 8831-9050. Agora, por gentileza, escreva de onde você está ouvindo o Som da Tribo, com alguém aqui que mandou um torpedo. Som da Tribo demais, aí eu não sei quem foi que mandou, entendeu? Entendeu? Aí você que mandou o Som da Tribo demais. Som da Tribo demais, por favor. Fale de onde você escreveu, de onde você está ouvindo o Som da Tribo. Ó, é importante a gente falar da galera que apoia o projeto Som da Tribo, as empresas que acreditam no projeto Som da Tribo. A Metrópole Team manda pra galera, Team. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Água de Cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Colégio Opção, quem pensa grande escolhe melhor. E Espaço X, presente aqui. Dia das Mães é no Espaço X. Fica, Nenê, os brindes aí pra galera. Um kit Água de Cheiro Ideal e Unissex. Também uma camiseta Simple Red, turnê de despedida 2010, oferta CCAA. E um CD da banda Ladrões de Vinil. Manda aí, Jack. Aproveitar e mandar um alô aqui pro Judson Almeida, que tá ouvindo o Som da Tribo. Também Lucy Sol, lá em Aracaju, ligadaça no Som da Tribo. E a Aline e o Kaique, que também estão sempre ouvindo o Som da Tribo Cortes. A Lucy Sol, que está de loira fatal aí em Aracaju. Loira fatal, arrebentando. Né? Grande Lucy Sol, Judson, Kaique, Aline, a galera toda curtindo o Som da Tribo. Ó, mais um torpedo aqui. A galera da Conexão VIP, o Gil da Conexão VIP, Lan House, do bairro Urbe 5. Abraços para a galera que está curtindo o Som da Tribo na iConquista.net. É isso aí. O Som da Tribo não tem pra ninguém. som da tribo. O som da tribo. Table. som da tribo. E aí, baby? Vai encarar. Agora são 8 horas e 21 minutos. O tempo voa aqui no Som da Tribo. Você curtiu Red, Ordinary World. Antes, Music, Upsurising. Aqui no Som da Tribo. Abraço aí para Daniel, da cidade de Canarana, na Bahia. Daniel, da cidade de Canarana, na Bahia. Você está pedindo alô para Luiz e Eduardo e PH. Ele é locutor e caricato. É isso mesmo? A palavra correta, Jaqueline? Ele é caricato? É do jeito que tá escrito aqui, eu li. Então, um abraço aí para Daniel, na cidade de Canarana, na Bahia, ouvindo o Som da Tribo via eConquista.net. Tá mandando abraço aí para Luiz Eduardo e PH. Ele é locutor, grande colega nosso aí. Mais torpedos aqui, o Léo, da Morada dos Pássaros, manda abraços aí para toda a tribo do rock e deseja ouvir Ozzy, Miracle Man. Valeu, Léo. Tem mais aqui. Outro torpedo aqui, o Yuri, quer ouvir Three Days Grace. Tá mandando abraços aí para os metaleiros da cidade e os piratas da Urb 5. Tá dado o recado aí. Você também quer mandar seu torpedo? 8831-9050. Jaqueline, os brindes aí pra galera. Tá valendo, Cortes. Um kit água de cheiro ideal e unissex. Renove-se na água de cheiro. Shopping Conquista, Center, primeiro piso. O telefone é o 3421-2039. Também uma camiseta Simply Red, turnê de despedida 2010, a oferta do CCAA, e o sorteio é no segundo sábado de maio. E um CD da banda Ladrões de Vinil é fácil. Liga pra cá, 3421-1507. Se quiser também, manda seu torpedo, 8831-9050, sua mensagem de texto, 8831-9050. Abraços aí para Edmundo Rodrigues, cantor e compositor aí no bairro Ibirapuera. Professor Raimundo Viana, do Colégio Opção, não perde o Som da Tribo. Grande professor Raimundo Viana. Marco Solda, Danilo e Consinha aí no bairro Brasil. Galera que trabalha aí na Natal Tratores. Também Del e Mica, da Vila Serrana. Paulão, grande Paulão. Paulão aí, da Praça 9 de Novembro. Fronteira aí com a Alameda Ramiro Santos. Paulão de Urrangão, Praça 9 de Novembro. Sempre ouvindo o Som da Tribo. Muita gente comendo cachorro quente aí, ouvindo o Som da Tribo aí. Também para Márcio Lacerda, do Guarani. O Som da Tribo. Diversão e arte, diversão e arte. Oferecimento Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Ligue 3422-7000 ou acesse colégioopção.com. Daqui a pouquinho, às 9 da noite, lá no Viela Sebo Café, tem Dani Marques, muito pop MPB. O Viela fica na Rua Siqueira Campos, na Letras e Prosa. Informações 3421-3266. Também hoje, lá no Fuso Horário, tem Eduardo Luz, às 9 da noite. O Fuso Horário fica na Rua João Abuchidide, no bairro Candeias. Às 11 horas, tem música ao vivo lá no Apogeu, que fica na Rua Vasco da Gama, no bairro Flamengo. No próximo sábado, dia 8 de maio, às 7 da noite, no Teatro Carlos Jeová, tem Somos Rock, com The Simpson e Cia, Marcelino El Tosco, The Edsons e Herdeiros da República, folk, punk rock, samba e poesia. Ingressos no local, R$2 só. Dia 27 de maio, quinta-feira, às 8h30 da noite, no Viela Sebo Café, tem Noite Fora do Eixo com Nublado da Paraíba. Ingressos R$5 no local. E já está à venda os CDs da Ladrões de Vinil, o Demo e Cama de Jornal Punk Rock de Conquista. Compre logo o seu, lá na Letras e Prosa. Aproveita, acessa aí a mais nova mídia alternativa da internet, www.sondatribo.blogspot.com. É uma extensão aqui do programa na net. Notícias, informações, cena alternativa, dicas, colunistas, um coletivo alternativo na internet. É só acessar sondatribo.blogspot.com. Também acessa o blog do Anderson.com, blog de jdavi.com, plugwebradio.com e conquista.net e distintivoblue.blogspot.com. Abraço aí também para Wilson da FTC, que faz direito na FTC, mora aí na Avenida Encruzilhada, no bairro Brasil. Pedro Muniz, do bairro Santa Cruz. O Vitor Miranda, do bairro Candeias. Ó, o Rubenil do Metal, Lana, Amon, Marjorie, a galera aí. O Pequeno Pacate Iracema, Rubenil do Metal e toda a sua galera. Wesley Lacerda e Ian Metal também no bairro Iracema. O Som da Tribo, Som da Tribo. Não tem pra ninguém. Sabe mais o olhar de quem nunca entendeu.

Som da Tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. É pressão, o Som da Tribo rolando pra vocês, bastidores do Som da Tribo. Precisa saber o que, é que rola aqui, viu? Altos papos. Falar nisso, altos papos é o programa que tem aqui antes. O Som da Tribo não rolou hoje devido ao futebol. Mas você curtiu Pitch, Fracasso e Low, não ser. Low, uma banda de Salvador muito massa, já esteve aqui em Conquista. Se você não assistiu, perdeu. É, estávamos falando sobre... Não dá. Não dá pra falar, não né? Não dá pra beleza? Falar. Abraço aí para Joandro Melo, a sua mamãe Lil, a esposa Márcia e os filhos. É filho de Joandro mesmo, hein? Fred Mercury e Kaique. Pois é, o Joandro tem um filhote chamado Fred Mercury e Kaique. E também o seu papai, João Melo, aí na Avenida Guanambi, no Bairro Brasil. Também para Brad Pitt, na Rua Monte Castelo, no Alto Maron. Laísa Santana e Lucidalva Santana, da Rua da Conquista. Tem uns torpedos aqui também, que não param de chegar. Mais um aqui. É, Jair de Belo Campo, ele quer ouvir Titãs Televisão e oferece para os seus irmãos Gildo e Rivaldo e para os amigos Gilvando, Gildo e Rivaldo e nosso brother Jair da cidade de Belo Campo curtindo o Som da Tribo. Tem mais aqui. Anderson, ele quer ouvir a música Death Low Life do Sepultura do Arise. Manda um alô para a galera da Reusb de Física da UESB. Reusb, deve ser isso, Reusb de Física da UESB. O nosso amigo aí, o Anderson. Tem mais aqui, mais torpedos chegando. Ah, já. Pitch, já tocamos Pitch. Sérgio, do Bairro Brasil. Falou? Tocamos Pitch aí agora, na íntegra. Tem mais aqui? Pronto, já foi atendido. Os brindes aí pra galera, Jack. Tá valendo um kit água de cheiro ideal, unissex e uma camiseta Simple Red. Torneio de despedida, oferta CCAA e um CD da banda Ladrões de Vinil. Aí se você quer mandar seu torpedo também é fácil, 88319050, tem o nosso MSN, tá online agora, sondatribo@hotmail.com, comunidade no Orkut, tem o nosso Twitter, fácil você entrar em contato com o Som da Tribo, 3421-1507, há mil maneiras de você ficar plugado aqui com a gente. Notícias da Tribo. Oferecimento Colégio Opção. Quem pensa grande escolhe o melhor. Colégio Opção, da quinta série ao pré-vestibular. Brett Michaels, do Poison, deve voltar aos palcos em maio. Ainda em recuperação de uma hemorragia cerebral, o líder da banda Poison, Brett Michaels, deve voltar aos palcos no final de maio. Segundo o semanário britânico The New Musical Express, o boletim médico apontou que o roqueiro apresenta recuperação promissora e um comunicado afirma que sua turnê solo será retomada no dia 26 de maio. Mitchell, de 47 anos, estava em estado grave desde o dia 23 de abril, quando foi levado ao hospital às pressas. Médicos diagnosticaram um sangramento na base do tronco cerebral, chamada de hemorragia subaracnoide maciça. Brett Mitchell ficou conhecido na década de 80, à frente da banda Poison. At Tank Baby, do U2, é eleito o melhor disco dos últimos 25 anos. Em comemoração aos seus 25 anos, a revista americana Spin fez uma lista com as 125 melhores discos lançados neste período. Em primeiríssimo lugar ficou At Tank Baby, do U2, lançado em 1991. Para a revista, esse disco mostra a banda lutando ao mesmo tempo para abraçar e destruir o mundo, e que nunca eles foram tão inspiradores. Aqui a gente tem o top 10, hein? Em primeiro, At Tank Baby, do U2, de 91. Em segundo, The Times, do Prince, de 87. Terceiro, The Queen's Dead, do Smiths, de 86. Em quarto, Nevermind, do Nirvana, de 91. Em quinto, OK Computer, do Radiohead, de 97. Em sexto, Nation of Millions to Hold Us Back, do Public Enemy, de 88. Em sétimo, Appetite for Destruction, do Guns N' Roses, de 87. Em oitavo, Ride of Me, do PJ Harvey, de 93. Em nono, Slanted and Enchanted, do Pavement, de 92. E em décimo, The Downward Spiral, do Nine Inch Nails, de 94. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. Você vai curtir Van Halen e Fastway. Fastway, pra quem não se lembra, essa música foi tema do Armação Ilimitada dos anos 80 aí. Beleza? Vamos nessa. Clássicos da Tribo. Clássicos da Tribo. tribo. Clássicos da tribo. We'll be right back.

Já ao vivo aqui no estúdio Simpson. Welcome, Simpson. Aqui é o Som da Tribo. Boa noite, Simpson. Boa noite, Miguel Curtis. Prazer. Jack. Eu, Deval de Andrade. Prazer tê-lo aqui, uma figura ilustre, uma figura que nasceu junto com o novo movimento do Rock and Roll de Conquista. Então, eu queria que você falasse um pouco. E com certeza, né, Miguel? Porque já 10 anos que o Som da Tribo voltou. Isso aí, né, Simpson? Eu lembro como se fosse hoje, olha. E você é fruto desse movimento rock and roll, né? Com certeza. Simpson, qual o assunto que você veio tratar aqui no Som da Tribo? Não, sobre o evento aí do Somos Rocks. Edmilson não apareceu, né? O Goma. Mas fale aí. É um evento assim que, tipo assim, o que o Goma falou disse que é pra unir mais os excluídos, né? O que não tem espaço nos shows de rock, né? Então. E quem são esses excluídos aí que irão tocar? Você sabe? A The Axe mesmo. Uhum. É uma banda que tem o Watson e o Goma, que eles vão fazer. Acho que tá mais pra um tributo a Jorge Benjó, né? Massa, né? É, e Marcelino é um som experimental. Certo. Que ele faz umas mistureiras doidas lá, né? Certo. E a Resistência da República é uma banda já conhecida, já tem 4 anos, tá procurando seu espaço também. Quem quiser procurar o som, escutar o som da Resistência da República, é só procurar o MySpace. Tem umas músicas muito legais. E o som, a Decipse e Companhia aí. Vamos ver o que vai gerar aí, né? Sem querer interromper, mas já interrompendo. É. Jaqueline, aqui o Torpedo chegou aqui, ó. Jack, sou de engenharia agronômica e não tô no armário. Beijo. Quem tem é? Tem que se identificar, né? Valeu, engenheiro agrônomo. Lascou. Um beijo. Eu não falei que você tava no armário, não. Valeu. Certo. Vai lá, Simpson. Continue. É o que eu então, falei. Então, né? Serão. Repete aí, Simpson. A galera que vai tocar aí no Somos Rock, próximo sábado, a partir das 7 horas, no Teatro Carlos de Alvar. É, a The Arts, a Marcelina El Tosco, a Herdeiros da República e a The Simpsons e Companhia. The Simpsons vai tocar o que pra galera aí, Simpson? Nós vamos tocar a cúmbia, ritmo latino-americano, argentino. Nossa, vai ser muita doideira, né? Ô. Oh, quem já escutou a Academia da Berlinda vai saber o que é. Certo. Sim, só agora sim, é uma pergunta assim que todos estão querendo saber. Eu tô com essa pergunta essa aqui é pergunta, calada, né? Na garganta. É a pergunta que não quer calar. Você participou da parada gay, não foi? Participei. Vestido de camisola vermelha. Com certeza. Muito bem. Aí a galera quer saber, você saiu ou não do armário? Não, eu sou hétero. Só a favor da luta de todo mundo. Como a mulher conquistou o seu espaço e tá conquistando, como o negro conquistou o seu espaço e tá conquistando. Eles também têm o direito, tem que ter a aprovação de lei também, porque todo mundo é ser humano. Muito tem bem, isso aí, isso aí, bacana. Muito bem, Simpson. Eu tenho letra que fala sobre tudo, desde de alienígena, letra que fala de protesto, letra que fala de amor, eu tenho letra que fala sobre tudo. Massa, Simpson, massa autor, mesmo. Autor de ação 595 canções. E você fez o tema da parada gay também, não foi? Fiz. A letra diz mais ou menos como assim, Simpson? É uma letra de uma luta, né, que fala... Hoje é um dia especial, pra muitos eu não sei. Só que pra minha pessoa, alegrias eu terei. Ninguém é melhor do que ninguém, agora tá valendo. Muitos irão me criticar com o que eu estou dizendo. Tenho minha opinião formada, eu não vou nem ligar. Deixe que me critique, eu não vou me importar. Muito bem, Ivanildo. Grande Ivanildo, se revelando aí como compositor, tá vendo? Simpson, fica à vontade aí, fale mais do show Somos Rock aí. Então, você é nosso... Como é que se diz? Fruto do nosso programa. É sempre bem-vindo, quando quiser. Sempre participa do programa. Fica à vontade. Com certeza, eu quero... Quem quiser aparecer lá, por exemplo, quem se sentir, tipo assim, excluído, não vai arrepender. Mas também, todo tipo de pessoal que quiser comparecer, desde gays, lésbicas, bi, negros, mulheres, homens, pode aparecer lá. Que lá vai ser bom demais. Todo mundo pode sair do armário lá, né, Simpson? É, quem quiser se revelar, né? Eu sou hétero. Então convido a galera mais uma vez, Somos Rock, próximo sábado, a partir das 19 horas, no Teatro Carlos de Alvar, a partir das 7 horas, ingressos apenas R$2 à venda no local, né, Simpson? Com certeza. Quem convida a galera aí. Tá baratinho, é tipo assim, é uma parada assim que é feito mais pra... 4 bandas, cada pessoa vai pagar 50 centavos. É mais pra gente chegar e divulgar nosso trampo mesmo, né? Porque tem hora que se a gente for pensar assim, vai, não sei o quê. E vai ter poesia também, né? Então. Com Bruno e Ian. Ian e Bruno irão declamar, recitar poesias lá nos intervalos, né? Vai ser legal. Não é você chegar e esperar e cair do céu, é você chegar e fazer a sua parte. Isso, fazer a coisa acontecer, né? É, e você fazer um evento assim sem fim lucrativo, porque o artista tá lá pra ele chegar e passar a sua mensagem. O artista que é verdadeiro, ele não quer ganhar em cima do público alguma coisa assim, ele quer mostrar a sua opinião, quer criar alguma coisa pra chegar e passar pra cabeça da pessoa, ter... pra que a pessoa tenha mais espaço, né? Você toca que instrumento ou faz o que na banda? Não, vou ser vocalista só. Muito bem, Ivanildo. Só vou ser vocalista só. Qual a ordem das bandas? Eu acho que no começo é o Marcelino, aí depois o The Arts, Entrevista da República e a The Simpsons e Companhia Fecha. Oh, então vai dar pra mim assistir, não posso perder. Oh. Beleza, Simpson? Se quem quiser aí pode acompanhar lá, vai ser um som cubano, latino-americano. Muito bem, Ivanildo. Valeu, Miguel. Obrigado pelo espaço não, aí. Não, você é de casa. E o Som da Tribo já tem 10 anos e que seja mais 50, 60, 100 e a geração que vier aí, não é não? Beleza. Valeu, Ivanildo. Vamos ouvir a sua banda predileta? Qual? Não é. Você viu crescer, colheu os frutos, acompanhou a banda aí em turnê e tudo? A Ladrões de Vinil? Claro. Pô, oh, demorou, velho. Esse também tá me dando uma força lá, velho. Que você é doido. Só agradecendo aqueles caras ali, porque... Valeu, Jones, valeu o Goma, valeu o Diego, véio. Valeu pela... A Keila também, a Keila que sempre acreditou no meu projeto, véio. Tá investindo também em mim. Valeu mesmo vocês aí. A Trupe Estrasbuns, o grupo de teatro que tem Paulo Thiago, Sônia Leite e toda a equipe. Você também tá fazendo teatro, Simpson? Faço teatro. Muito bem, Ivanildo. Você tá se revelando um grande compositor, ator, músico. Então. Poxa, velho, tô surpreso, viu? Com sua evolução. Parabéns, ó. A Paula Babilônia tá falando aqui. Entrevista histórica com Simpson. Tá mandando um abraço pra você. Valeu, Paulinha. Paulinha, você não assistiu minha apresentação lá no teatro porque ela foi pro colégio. Porque ela deu lá no Sanu. Esqueci, senão ela já tava colada. Muito bem, Giovanildo. Eu encontrei ela na rua, minha mãe foi, minha família quase toda foi assistindo. Que legal, Giovanildo. Muito bem. Aí o nome dele é Givanildo Teixeira. Muita gente o conhece como Simpson. Então. Valeu, Simpson. Valeu, amiga. Vamos curtir Ladrões de Vinil, né? Vamos. Antes de terminar, foi bom pra você, Simpson? Foi ótimo! Não foi bom, foi ótimo! O Som da Tribo é parada obrigatória. E aí, baby? Vai encarar! Me O som da tribo. Amigos, filhos e pais, humanos, robôs, animais, vontades, impulsos carnais, diferentes, direitos iguais. Amigos, filhos e pais, humanos, robôs, animais, vontades, impulsos carnais, diferentes, direitos iguais. Me veja. Pra ouvir bem alto, o som da tribo. Pra ouvir bem alto. Agora são 9 horas 6 minutos. Você curtiu aí Zé dos Cafés, Justiça e Ladrões de Vinil, Vários Sentidos, músicas de bandas locais aqui de Vitória da Conquista. Muito bom a gente tocar a galera daqui. Salve, salve aí o nosso amigo Weldon Borja, da banda Zé dos Cafés, que está de volta na cidade, perambulando pelas ruas da cidade aí. Abraço também tem pra galera. Alôs, viu, Cortes? Certo. Abraço também pra galera da banda Ladrões de Vinil, que tocou semana passada em Governador Valadares, Minas Gerais. A galera, manda aí, Diego. Não, pode terminar. Vai lá. Tranquilo? Não, mandar um super abraço aqui pro Djalma, o engenheiro agrônomo que mandou um recado. Topeiro aí. Muito obrigado. Viu, Djalma? Super beijo pra você. E o Devil de Andrade, ele tá mandando um beijo pra sua namorada, Cida Silva, lá na fazenda Capão do Mel, em Bicoara, viu, Cortes? Beleza, olha só, quem foi o ganhador aí do kit água de cheiro, Jack? Quem levou o kit água de cheiro foi o Maildo Pires, lá da Vila Serrana 1. Maildo Pires da Vila Serrana 1. Pires, Vila ganhou Serrana 1. Kit água de cheiro, devidamente documentado. Próxima terça-feira à tarde, no Shopping Conquista Center, primeiro piso. E o CD da banda Ladrões Vinil saiu aí para o nosso amigo Roberto Stone, do bairro Ibirapuera. Roberto Stone, do bairro Ibirapuera, é tirar seu CD na livraria Letras e Prosa, próxima terça à tarde. Som da Tribo, um programa que é bancado, patrocinado por uma galera aí que acredita no projeto Som da Tribo. Som da Tribo é um programa independente, você sabe disso. A Metrópole Team, moda pra galera Team, fica ali na rua Ernesto Dantas, 85, no centro. CCAA, ou você se garante, a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA, você aprende e nunca mais esquece. Anima Pop, vista sua casa e decore seu corpo. Coleção Outono e Inverno 2010 na Anima Pop. Fica ali na Avenida Jorge Teixeira, no bairro Candeias. É só ligar, 3421-3629. Água de cheiro, renove-se na Água de Cheiro. Shopping Conquista Center, primeiro piso. Com a promoção da Água de Cheiro aí, Jack, pro Dia das Mães. Olha, Cortes, na Água de Cheiro é muito simples, viu? Você, basta você comprar. No Dia das Mães tem uma super promoção que é especial e já tá valendo. Você ganha uma colônia nas compras acima de R$95. Isso mesmo. É só ir até a loja Água de Cheiro, adquirir ótimos produtos e também ganhar uma colônia. A Água de Cheiro aqui em Conquista fica lá no Shopping Conquista Center, primeiro piso, lá na Praça Tancredo Neves. Som da Tribo também tem oferecimento de Colégio Opção. Quem pensa grande, escolhe melhor. Em Colégio Opção, comprovadamente melhor. O melhor pré-vestibular da cidade. Matrículas abertas. É só ligar 3422-7000. Tem opção no centro e opção no Candeias e Espaço X. Presente aqui, Dia das Mães é no Espaço X. A galera que faz o Som da Tribo, hein? Apresentação, produção, Miguel Cortes. Apresentação, Jaqueline, Jack, bastidores e telefone. Devil de Andrade, Cristiano Anunciação, que por sinal nunca mais esteve aqui. Edição e podcast, Rubeninho do Metal e Plácido Mendes, do distintivo blue.blogspot.com. E a nossa web, Radio Oziel Aguiada em conquista.net. Essa é a equipe do Som da Tribo. Mande e-mail, sondatribo@hotmail.com, comunidade no Orkut. Tem o nosso Twitter, twitter.com/sondatribo. Se tiver afim de mandar torpedo também, 8831-9050. Os canais para você fazer e acontecer o Som da Tribo. Devaldi Andrade, foi bom para você, Devaldi? É ótimo fazer o Som da Tribo ao lado de Jaqueline Jack. E ao lado de Cida Silva, lá na Fazenda Capão do Mel também, né? É ótimo estar com Cida Silva. Beleza. O beijinho Netal tá de olho em você. Foi bom pra você, viu? Jaqueline? Foi ótimo. Aí, galera. Beleza. Ó. Desencana que a vida engana. A cidade tá muito violenta. Cuidado. Amei. Pra onde você vai. Com quem você anda. Viu? Muito cuidado mesmo. Não acredita em tudo que eles falam, que eles passam na TV, que eles escrevem. Enfim, tenha a sua própria opinião. Seja a sua própria opinião. Muito cuidado, hein? Desencana que a vida engana. Tchau, tchau. Até sábado às 7 da noite. Aí se você perdeu o Som da Tribo, estará disponível logo mais às 11 horas no blog distintivoblue.blogspot.com. www.distintivoblue.blogspot.com. Às 11 horas, o replay de Som da Tribo completo para você ouvir quando quiser ou baixar ou arquivar. Valeu, galera. Tchau, tchau. E-mail do Som da Tribo. Som da Tribo@hotmail.com.